2 também, obrigado. Isso, Fox Trot Lima, descendo a 2000 pés, ajuste no 013, está livre ali, esse reporte estabilizado. Afirmativo, descendo para 2013, atualizado e aliás, vai reportar estabilizado, isso, Fox Trot Lima. 8002, da presente voo IPDEV, chamando Recife agora, 1-3325, alternando no 251. Prod IPDEV, chama Recife 3325251, obrigado, boa tarde. Vou dar Rocha Romeu e Itapuã para transferência. November Oscar Romeu chama a torre, 198.6. Tá, à toa. Web 6720, ele está desvio à direita para 240 por 20 milhas. Livre desvio, Web 6720, reporte ao término. Sente. O Rumba 04 está agora afastado 18 milhas sul de Salvador, reassuma a navegação na proa de Porto Seguro. Rumba 04. Proja. Flood, ponto seguro, Rumba 04. Transfera 1013, o TAN 3297. O 273 confirma o livre pouso. Vamos ter a aeronave helicóptero aproximando para a pista 35 à sua direita. Ela vai pousar parado na cabeceira, não interfere na aproximação. Gente, livre pouso, bom, no 273, não, no 0. Salvador, boa noite, Patatão, Luiz, Fox Trot Lima, passando Dona. Fox Lima, reporte passando Cibra. Afirmativa, atenção, modificar a gira base pela direita da 97, centralizado, pode modificar a presente agora aqui. Ok, tá livre já para a base direita da 97, reporte ter checado o final e 20 alongar a base, ok? Ah, afirmativo, Lima. 100, aguarde para a cópia, arrumba 100. Pouso normal, Ed, no visual com gol. Amém. Estou vendo a Rancho Romeu, autoriza o pouso normal. Afirmativo, a aeronave já ultrapassou, foi autorizado o pouso normal, agora vai liberar logo a pista aqui, que eu tenho a aeronave que já vai da base da pista contrária. Afirmativo. Santa Costa. Logo 1601 para acionamento e posterior pushback. Confirme o portão que se encontra, gol no 601. Portão 7. Sente autorizado, reporte para o pushback, gol no 601. Lateral 601. 20, ciente. Para cop. Salvador, eu vou no 273, vou no Fox 3. Gol no 273, táxi via Alfa Índia para o portão 03. Alfa Índia até o 03, vou no 273. Uno 0, é o solo? Jet 6720, chame Recife no 3325, alternando no 251. 3325251, obrigado, boa tarde. Show, travou, isso, Fox Trot Lima. Pouso, vento 140 graus, 8 na Lima. Pouso, pouso na 7, isso, Fox Trot Lima. Salvador, boa tarde, tá 3897, ponto espera, tá pronto. 3197 na linha 2, está autorizado a alinhar e decolar. Vento 130 graus, 8 nós. A linha decola, como recebe agora? Curva direita no perfil da saída Coral. Controle 199.35, aciona 5150. Estará restrito até o nível 090, até 15 milhas do VOR de Salvador após a decolagem. Correto, chame para o táxi, rumba 10. Bom, 6017 para o pushback. Rumba 10, autorizado táxi até a interseção, reporte para ingresso, pista 7. 601, pushback autorizado, chame para o táxi, portão 07. Liga para o táxi, 601. O no zero, só confirmando, decola a partir da interseção ou da cabeceira no zero? Então, na interseção, transfere torre 1 no norte, decimal meia dúzia, para ingresso e decolagem. Rumba no zero. Horas 2000, autorizado o táxi, estacionar a presença de Uran. Autorizado, alinha, mantê-lo zero. 3897, decola os 27, controle 19 decimal 35. 1935, uma boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, o TAN 3897. 3897, muito boa noite, contato radar na decolagem, subnível de voo 340. A saída da Euleda Bidev está livre de qualquer restrição. 340 da El Leda Bidev sem restrições, tá? 3897. São 090 até 195 milhas, ok? Perfil da saída da El Leda Bidev. A El Leda Bidev, então, mesmo. Desconsidere a restrição na saída, tá autorizado nível 100 subida. O vento 130 graus, meia dúzia na livre decolar. TAN 3897, pode voar Bidev? 3897, aguarde coordenação com o Centro Recife, a princípio está autorizado Leda. A princípio Leda, TAN 3897. para o táxi voo 6601. Está com 84 a bordo, 4 horas alterna Campinas. Voo no 601, no táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 112, decimal 62, ajuste no 0, 113, bom voo. 3, Juliette Alfa, 26, voa com 601. Alô, Salvador, boa noite, voo 1567. Paciente da informação, Victor. Autorização, Brasília. Bruno 567, informação Vitor confere, autorizado Brasília, nível 360, pela Upzulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 199, decimal 35, aciona 5133. Paciente autorizado para Brasília, nível 360, via Upzulu 7. Decola no da 10 no perfil da saída Gole. A transição Ofito. O transponder 5133, controle 11935, gol 1567. Transponder 5133, curva direita após a decolagem da 10, chame pronto no 04, gol no 567. Afirmativo, comando à direita, confirmando. E 5133. Chamar quando pronto, gol 1567. A saída é Coral, subindo a nível de voo 100. 5150. Salvador está 3897, desvia à esquerda para o 185. Confirma a nave, soltou um desvio. Irmão, é o TAN 3897. Livre desvio, 3897, reporte ao término. Chamaremos, 3897. Umba 10, a partir de agora está sob contato radar, 4 milhas, 5 milhas agora, sul de Salvador. Está autorizado da presente voar direto Coral. Já prendi, direto Coral. Sônia Salvador, aqui de Cordial, do gol 1602 para a Vitor. Gol 1602, meu Cordial, da presente voando Itape, descendo para 4 mil pés, livre de restrições à frente, ajuste 10013. Acione identificação. Identificou da presente Itape, desce para 050. 4 mil pés, o gol no 602. 4 mil e TAP, 02. Controle. Eu estou recebendo o senhor na proa 316. Confirme, o senhor está curvando para Coral? Afirmativo, está na proa de Coral. A proa ideal para Coral seria a 223 da presente. 223, já verificou aqui no equipamento. Confirme sua proa. Presidente, está comando com 223, conforme a orientação do controle. Ainda recebo no radar o senhor na proa 320 agora. Negativo, tá? Agora a proa que está passando agora é a 245, indo para 223. Certo, só para confirmar, porque o senhor está passando muito próximo ao VOR aí desse problema de transmissão. Só para confirmar a proa do senhor mesmo. Negativo. Decolagem nível, turno 30 graus, 62 horas. Decolagem, bom, 601. Meia milhas de Salvador, o serviço radar está encerrado. Mantenha o nível de voo 100, chamando agora o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. 201, vai chamar, 04. Prossiga. Após desvio, está autorizado o BDEV, ok? 7 da 3897. Decola aos 36, controle 119, decimal 35. 1935, 601. Lavoro 3897, vando BDEV. 3897, sim. Da presente vai chamar Recife, 13325, alternando 1251. 3325, 251, boa noite, tá 3897. Igualmente, tá 3897. Antônio Salvador, boa noite, voo 601, decolou na sua escuta. Voo no 601, boa noite, contato radar na decolagem, subnível de voo 360, a saída da Euleda BDEV. Após 2000 pés, está autorizado curva direita para o de Leda. E após 2000, direita Leda, voo 601. ...01, somente para informação de tráfego, temos uma aeronave na posição de 2 horas, 11 milhas, passando o nível de voo 080 para 100, Embraer 110. 601. 1110, somente para informação de tráfego, tráfego na posição de 9 horas, 11 milhas, passando o nível de voo no rumo sul, passando o nível de voo 060 para 360, um Boeing 737-700 da Gol. 3602, está autorizado descida para 2000 pés, ajuste na 0 na 3, livre LS, pistão na 0 de Salvador, reporte estabilizado. 2000 para 3000, 0 na 3, Bom, no 602, está autorizado descida para 3000 pés, ajuste na 0 ou na 3, seguindo como número 2 na aproximação. Afirmo, desce para 3000 como número 2. Salvador, gol 1567 para o pushback, acionamento no portão 04. Autorizado, chame para o táxi, gol 1567. Livre o push de acionamento, chama na táxi, gol 1567. 1601, desvia à direita para o A235 por 25 milhas. Uno 601, livre desvio, reporte ao término. Confirme, vai manter essa proa por quantas milhas? 20 milhas. Gente, gol no 601. No 602, vai seguir tráfego à sua frente, posição de 12 horas, 11 milhas, a 2 mil pés agora, Airbus 320 da TAM. Redução a critério para aproximação, aguarde para descida para 2 mil pés, gol no 602. Vai sim, reduzindo. Rombo no zero controle. Prossiga. Vai seguir para o Galeão via Golf 677. Autonomia alterna no Campinas. Rombo 567, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pistão no zero, no ponto de espera torre 198, decimal 612, ajuste no zero no 3. Sete livre, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera torre 286. 1013, registrado gol, 1567. Gol no 602, autorizado descida para 2 mil pés, ajuste em Salvador 1013, livre LS, reposta estabilizada. 2000 com 1013, reportará. Gol 601, voando na proa de Bidev. Controle com o 601, voando agora na proa de Bidev. O 601, estava coordenando com o Santa Recife, está autorizado a proa de Bidev. Chame-os agora, frequência 133.25, alternando 1251, gol no 601. 3325251, ou 601. Torres, Salvador, boa noite, gol no 567, está no ponto de espera, pronto. 567, mantém o ponto de espera. Sente, mantém aguardando. Salvador, boa noite, 3303. Aeronave tentando contato, Salvador, com Cariza 1. 3603, está estabilizado e baixo travado. Que agora sim, livre pouso 3603, pista molhada, vento 150 graus, 612 nós. 150 com 63603. Da Vitor. Clip 5241, informação Vitor, confere, autorizado com FIS, nível 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após a posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Controle 119, decimal 35, aciona 5166. Sente autorizado com FINS, nível 380, decola da 1-0 com curva direita, saída da EL, tensão Leda após Bridge. Controle 119, decimal 35, transponder 5166. Fechamento correto, chame pronto, pátio 3, acionamento push, trip 5241. Câmara pronto para push, acionamento no pátio 3, trip 5241. Solo, boa noite, gol 273, sentido ativo, autorização confins. Gol 1273, informação Vitor, confere, autorizado confins, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após a posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Controle 199, decimal 35, aciona 51462. O Gol 273 autorizado para confins, nível 360, decola pistão no zero, primeira curva à direita. Dael Leda Bridge, 1935, transponder 5146, reportaremos pronta, posição é 3. Gente, Gol no 273, chame pronto. Reportando. Bom pouso. 1862, tchau. Salvador, aquele cordial do Gol Uno 602. 602, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. 2. três, solo aos 47, livre à direita e chama o 209 solo. Três, solo aos 47, direita, 1219 solo. Três, meia, zero, três, na escuta do solo. Uso, vento 150 graus, 8 nós, pista molhada. 1802. 1602. Com 67, autorizado a linha manter. A linha mantém no 567.